ele é o mesmo e nunca há de mudar. Ele é amor, mas sei que justiça virá e vingará todos que zombaram seu povo. Enquanto isso continua exorcizando demônios. Ele é o mesmo e nunca há de mudar. Ele é amor, mas sei que justiça virá e vingará todos que zombaram seu povo. Enquanto isso continua exorcizando demônios, mandando embora as crias, nem que seja de Rosemary. Já tem orelha torta torcendo pra que eu lhe erre, bebem. Como se faz, como se arruma a casa depois de jogar o lixo, é só mantê-la ordenada. Deixa a mamão se prostrar, como já fez uma vez. Deixa a mão ensinar o que no tempo ele fez. Deixa os bicos se coçar pra ver o mal que se fez. Deixa a justiça ensinar pra aprender de uma vez. Que não é uma bagunça como uma parta pensando. Que não é desse jeito que alguns estão ensinando. Todo reino tem um rei e o meu rei é cabreiro. Teve inimigo prostrado, puxado pelo cabresto. Ele é o mesmo e nunca há de mudar. Ele é amor, mas sei que a justiça virá e vingará todos que zombaram seu povo. Enquanto isso continua exorcizando demônios. Ele é o mesmo e nunca há de mudar. Ele é amor, mas sei que justiça virá e vingará todos que zombaram seu povo. Enquanto isso continua exorcizando demônios. Ele é o mesmo e nunca há de mudar. Ele é amor, mas sei que justiça virá e vingará todos que zombaram seu povo. Enquanto isso continua exorcizando demônios. Pega pelo chifre, arrasta a cara no chão. Mete a pica na boca, descarrega a munição. Se não tem munição, leia a palavra, irmão. Calibre 6.6, pra derrubar legião. As potestades dos ares, dos mares, da terra estão sob o domínio do criador dessa terra. Nenhum nome é maior em toda essa terra. Jesus reina pra sempre, ele comanda essa terra. Pergunte pro gadareno o que aconteceu. E a manada de porcos no precipício desceu. Entre você e eu, Deus não faz distinção. Mas levantar contra a ovelha vai enfrentar o leão. Deixa mudar a voz e ficar bem feroz. Que não ressoar de uma voz, a libertação vem após. Clame o nome de Cristo e não fique a sós. Deus ordena e o algoz logo foge de vós. Ele é o mesmo e nunca há de mudar. Ele é amor, mas sei que justiça virá e vingará todos que zombaram seu povo. Enquanto isso continua exorcizando demônios. Ele é o mesmo e nunca há de mudar. Ele é amor, mas sei que justiça virá e vingará todos que zombaram seu povo. Enquanto isso continua exorcizando demônios. Ele é o mesmo e nunca há de mudar. Ele é amor, mas sei que justiça virá e vingará todos que zombaram seu povo. Enquanto isso continua exorcizando demônios. Ele é o mesmo e nunca há de mudar. Ele é amor, mas sei que justiça virá e vingará todos que zombaram seu povo. Enquanto isso continua exorcizando demônios.